Y hoy de noche son escucha el nombre de Gras. Hoje a noite tá do jeito que elas gostam. Beck do bom, whisky lança a proposta. Hoje a noite é uma criança e assim elas curte. Os firma patrocina vodka absolute. Clima tá tenso, mas pros moleque é normal. Graduação nas ruas em nível fundamental. Crescer na vida sempre foi a meta e os inveja discute. Se é tudo nosso meme, quantos maloca degusta. Um vinho do bom, lombra massas, dona Pere. Segundo as intenções, playtime elas preferem. De amor falso, pensa que me engana, sei o que ela almeja. Noite regada, muito luxo, então que assim seja. Não tem relevo nos Opala, muito peso. Mastercard na carteira, com os parceiros não tem preço. Do Gama Samamba, a firma tá formada. Complexo e pacificadores. Hoje a noite tá massa, tequila e Malibu. Vinícius Mina se amarra, Blunt, Macon e Xandão. E hoje a noite é só frevo. Curte lombra de graça. E elas gostam desse jeito. Curte lombra, aproveita que hoje é de graça. Clima atrativo, mas sombrio pra quem não se adapta. Curte lombra de graça. Curte lombra de graça. Então segue meu pique, vou barulhar na city. Que hoje o mundão é nosso, a lombra vem de brinde. Esse é meu habitat, grave aqui é arte. Hoje a noite começa junto com love das fight. Eu tô suave, hein? Hoje só nota faz relevo. Boa novidade, que a luxúria é parceira de frevo. As donas que se balança, envenenada de lança. E a estiga começa, a noite é uma criança. Hoje a noite tá massa, fumaça, jogo pro céu. Nos paineiros, rap bom, de traças, bebel, dia barreto e carro baixo. Polícia quer parar, o flagrante dispensei. Me ouvi uma costa assim, dinheiro na carteira e os inimigos puto. Mais sucesso pra nós, guerrilha só gera luto. Quero só minha maconha, meu copo e minha dona. Hoje o frevo é de graça, entra hoje que eu dou carona. Hoje a noite tá massa, tequila e Malibu. Vinícius Mina se amarra, Blunt, Macon e Xandão. Hoje a noite é só frevo. Curte lombra de graça. E elas gostam desse jeito. Curte lombra, aproveita que hoje é de graça. Clima atrativo, mas sombrio pra quem não se adapta. Curte lombra de graça. Curte lombra de graça. É véi, a noite tá massa. As rapariga quer faca. Vender droga dá dinheiro. Se invejinha embaça. Tô pronto pro corre, já nasci pronto pro corre. Se precisar vem na mão, os maquinários revolve. Na quina se destaca, estilo dos vagaba. Maloqueiro mesmo, estilo gueto danada. Rolo lança véi, que as doninhas se amarra. A noite tá banda, já tá esquematizado. É desse jeito mesmo, vai vendo como é que é. Inveja é mato, se quer treta cai pra dentro mané. CR em ação, maloca só os irmão. Chegamos aonde estamos, mérito próprio irmão. Noite tá massa, atribulado danado. Não faz fumaça, colou mais um roda massa. Fazer dinheiro, né? Curtir a lombra de graça, que hoje a noite é frevo. E hoje a noite tá massa, tequila e Malibu. Vinícius Mina se amarra, Blunt, Macon e Xandão. Hoje a noite é só frevo. Curte lombra de graça. E elas gostam desse jeito. Curte lombra, aproveita que hoje é de graça. Clima atrativo, mas sombrio pra quem não se adapta. Curte lombra de graça. Curte lombra de graça. Curte lombra de graça.